Fala, fiel torcida. O Corinthians volta a campo no domingo na Neoquímica Arena para encarar a equipe do Bragantino. O Corinthians conseguiu controlar essa situação do salário, mas que não deveria nem de ter acontecido, e os problemas políticos ainda continuam dentro do clube, né? Você viu que foi uma nessa parada para a Copa do Mundo de Clubes, foi efervescente dentro do Parque São Jorge, de conversinhas, de filmagens, de feijoada, blá blá blá, na mídia saindo o lance do Memphis Depay e assim por diante. O Corinthians realmente é um clube complicado, complicado. E em agosto agora será, os sócios irão votar para ver se vão afastar mesmo o Augusto Melo ou não. Eu sei que o Corinthians vai viver momentos complicados e não consegue sair de uma situação que, para mim, ela é inevitável. O Corinthians está em queda absurda. E quem vai sofrer é o torcedor. O torcedor realmente vai sofrer. Vocês precisam se preparar, porque o Corinthians não será o mesmo Corinthians que vocês torceram há anos, há décadas. Esse Corinthians está em frangalhos. Isso não é pessimismo, isso daí é um fato. Nós conhecemos o Corinthians, nós conhecemos a situação. Esse time dentro de campo, eu quero deixar claro para toda a fiel torcida, é um time frágil. O Dorival vai ter que fazer milagre. Eu espero estar errado. Eu espero que o Dorival seja realmente esse grande treinador que muita gente fala. Eu não acredito, tá? Eu particularmente não acredito que ele vá resolver a situação. Eu gostei um pouco do Dorival dele ter fechado esse meio-campo. Isso me trouxe uma certa confiança. Porque se realmente a equipe está com problemas externos e dentro de campo também, é uma equipe mal treinada, uma equipe que dificilmente assimila o condicionamento tático que ele quer implantar, eu treino fisicamente esse time e tranco o meio-campo. É o que eu faria, né? É o que eu faria. Eu não sei se o Dorival vai ter essa visão. Ah, mas a sua visão é a correta, São Jorge? A dele não é? É exatamente isso. Por quê? Porque nós já vimos várias situações. Não é que nós somos os donos da verdade. É que nós vimos que a única maneira, a única forma desse time não ter problemas gravíssimos de ficar embaixo da abaixo da tabela, lá perto da zona do rebaixamento ou na zona de rebaixamento, porque os clubes virão com tudo nesse próximo semestre, é o Corinthians se estruturando no meio-campo. Vai jogar contra o Palmeiras? Tem que fechar o meio-campo. Não é a Copa do Brasil? O Corinthians pega primeiro jogo, dia 30 de julho, dentro da Neoquímica Arena, e dia 7 de agosto, lá no estádio deles. Tem que travar o meio-campo, tem que fazer um jogo tático. Porque senão o Corinthians não consegue passar. E nós temos que passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Porque senão, acabou o ano. O Corinthians só vai lutar para não cair. Porque vocês acreditam que esse time vai ser campeão brasileiro? Que vai conseguir uma vaga na Libertadores? Ou na pré? Na pré pode até ser. Mas daí a gente já sabe como que é uma pré-Libertadores agora. Muito difícil. São dois jogos, né? Não dá, gente. São dois desafios. E o Corinthians é uma equipe sonolenta que não traz estrutura. A gente observa isso. O Corinthians não passou nem da fase de grupos de uma Sul-Americana. Nós temos que levar isso muito a sério. E o Corinthians só não perdeu o título do Paulistão por causa da fiel torcida, que fez aquele estardalhaço. Não teve mais jogo. Porque o Corinthians teve um jogador expulso. Teve um pênalti. E o goleiro defendeu. Então, gente, não adianta ficar vivendo de resultados sem analisar profundamente tudo que vem acontecendo. Esse semestre o Corinthians precisa se estruturar. É a única maneira, meus amigos, é a única maneira. Se o Corinthians não tiver uma estrutura de condicionamento físico, fechar esse meio-campo na estrutura tática, nós, infelizmente, não vamos passar pelo Palmeiras. E ficaremos na parte de baixo da tabela. com relação à parte política, a gente não entende tão bem, a gente não se envolve muito com isso, mas sente que não há perspectiva. Ah, mas então senta e chora. Exatamente. Exatamente isso. Por quê? Porque não surge uma modificação, a não ser que a torcida tome conta dessa situação. Porque não surge ninguém. Você não tem perspectiva em nenhum político ali dentro. Então o negócio é muito grave. É muito grave.